Check 400, decolando 234, controle 120.8, com voo. 20.8, obrigado. Controle Fortaleza, o F6747. Estamos em Salvador, na cidade maravilhosa, 6747. Contato radar estabelecido, sobe ao 360 na saída da El. Sobe ao 360 na subida da El, 6747. T04, livre decolagem, 120 pontos. Livre decolagem, 10-04. Sandra, autoriza a proa de VATAP para o passarinho do 9808? Tente 9808. Tente. Controle Salvador, 6747, autoriza a pro de bridge? Inicialmente autorizo o Leda, 6747, tentarei coordenação com o Centro Recife. Tá bom, obrigado aí. 9808? Siga. É, sua rota seria após direto Juazeiro? Afirmativo. Eu teria condições de ir para Paulo Afonso e Paulo Afonso Juazeiro, o Centro Recife solicitou? Afirmativo. Sente, foi de Paulo Afonso da presente, o 9808. Gente, é Paulo Afonso, você teria a sigla de Paulo Afonso? É, a localidade é Serra Bravo Uniforme Fox. Bravo Uniforme Fox, passarinho 9808. Agora, se eu não me engano, é Papá Alfa Fox. Ah, Papá Alfa Fox, obrigado. Controle o Gol 1604, saída Momo, passando 2000 pés. 1604, contato radar, sobe nível 370 na saída Momo. 370, saída Momo, 604. Está autorizado para o de Paulo Afonso para o passarinho 9808? Afirmativo. Ah, tá, obrigado. É 747, está autorizado pro de bridge. Meia zero quatro, confirme? Negativo, para web 6747, pro de bridge. De bridge pro 6747, obrigado. Boa noite, 5515, acione identificação, contato radar estabelecido, agora afastado de Salvador, 72 milhas, nível de voo 140, aproximando posição Conde. A presente está autorizada para hoje Pelu para interceptar a chegada Bonf. Reporte quando no ideal descida. Ok, Pelu para Bonf, reportarei no ideal de descida. 5515. O TAM 3398 estabilizado? Afirmo, 3398 no localizador. Positivo. Completa final, cheque pré-pouso e torre 118, decimal 95, bom pouso. Trem embaixado travado, torre 118, decimal 95, uma boa. Muito boa noite, já está 3398. Agora passando externo, baixada travada na 190. Tráfego. Tem que estar baixada travada também. Tem pista livre, pouso autorizado, 10 graus com 11 marchas. Pouso autorizado na 10, está 3398. Poderia confirmar o vento, tá 3398? Afirmativo, é 120 graus, 120 com 11 nós. 120 com 11 nós, obrigado, tá 3398. B6747, chama Recife, frequência 1251, secundária 133, decimal 25. 1251, 13325, obrigado. T398, solo agora as 43, bem-vindo, táxi na minha escuta, Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, portão 7, na sua escuta, tá? 3398. 545-2685, o gol 9604. Passaredo 9808, agora chama o centro Recife na frequência 125, decimal 45, secundária 126, decimal 85, voo. Passaredo 9808. Noite 6224, desça ao nível 050, chegada Aman. 050 na Aman, 6224. Passaredo 9808. Oi, boa noite. No 3, pista livre, ali decola 130 com 10. Ali decola, o garoto. Trip 55 no 5. Na sua escuta. Poderia tentar uma ponte com o passaredo 9808 nesta frequência mesmo? Vê se o mesmo copia. 0898. Positivo, passaredo 9808. Passaredo 9808, é o 35595 em ponte. Passaredo 9808 é o 35515, ponte. Negativo, controle. Tente, grato pelas tentativas, 5515, reporte no ideal. Reportarei. Passaredo 9808, controle Salvador às cegas, chamar o centro Recife na frequência 12545, secundária 12685. Passaredo 808, chama Recife, frequência 12545, secundário 12685. Desça para 3 mil pés, o ajuste em Salvador 10118, número 1 para aproximar. 3.018, então como número 1 seria possível Duna? Autorizado Duna, 5515. Aproando Duna. 208, boa noite. Na 2 está na escuta, Brasília? Confirma a indicada que mantém. É, momento 270. A gente mantenha 230, o Oxené 6224, por gentileza. Reduzindo 230, 6224. Controle, boa noite, Oxené 6313, Nadael Leder. 6313, contato radar na decolagem, sobe ao nível 360 na saída da El. Para o 360, Oxené 6313. Controle, ô Chané. 6313, pode voar, Leda. Livre. Leda, obrigado, boa noite. Bom noite, Brasil. Inform position 11, we are ready for startup and push. Startup and push, approve, we're up to 084 Alpatex. Startup and push, approve, Brasil 84. Doutor Alexandre, 224, qual a posição do número 1? 224, o senhor é o número 2 para aproximação. Vai seguir um Alfa Tango 72. Afirmativo, está passando a mão agora, obrigado. A gente descendo para o nível 050, reduz para 210 nós. Reduzindo para 210 nós, 050, 62. Ainda não tem o tráfego à frente. Positivo, o tráfego se aproxima pelo setor nordeste de Salvador. Está agora a 11 milhas na posição Luna, o 6224. Ah, ok, obrigado. 6224. Então, tá 10, com a primeira curva à direita na saída é o São Rio até o 360. Upper do Lume 0, Brinde, Upper do Lume 6, Bravo até o Lume. A zona 5010 chama o controle 12078 ao 12074. Correto, só complementando, não precisa. É, como vai direto depois na saída da Leda Bridge, quando vai direto Bridge, depois Leda vai Bridge direto, não vai chegar a interceptar o Pesolo 10, já segue direto interceptando o Pesolo no 6, o 0074. Obrigado, Leda Bridge, o 0074. Portão 2, chame quando for no push. Camarada, abraço. Cruzando 4.000, autorizado para 2.000, tem condições visuais. Autorizado 5.5 no 5, 2.000, o ajuste permanece no 0, 1 no 8. Ciente. O trip 55 no 5, esquerda para 220, 220 aguardando sinal pro lote. Ok, esquerda 220 aguardando sinal. O 6224, a descida está autorizada para 3 mil pés, o ajuste no 018. 3 mil pés no 618, 6224, que já tem o tráfego de pés. Oxané 6313, controle. Torcida. Recife, na frequência 1251, secundário 13325, bom voo. 3321. Controle o trip 5515, tem condições de interceptar o localizador em condições visuais? Para facilitar o tráfego aí que vem atrás para não atrasar? Estimativa 5515, se encontra condições visuais, está autorizado com a esquerda na pro marcador. Afirma, obrigado. Controle alguma velocidade para o 6224? 6224, qual que o senhor mantém? 210. Maravilha, o 6224. O tráfego agora se encontra a 11 milhas do senhor, 11 milhas do senhor. 7. 120.8. Autorizado Recife 330, via rota Upper Whisky 58. A pista é 10, curva à esquerda. Saída é Apuca, transição Jamo. Aru 50, Caju 5011-1208. 3305. Reduza portão, chama o condutor, puxa o sinal. Vai chamar para o pronto, 3305. Feedback, acionamento, gate 3, azul, 423. Tem posição aguardando, transita da Europa, vai cruzar a retaguarda. O azul 4235. Doutor Salvador, boa noite, é o trip 5595. Estamos a uma milha e meia do externo, piso 1. No estado, tem pouso autorizado, entra no 30 graus com 10, cheque 30. Confirma o vento, por favor. 120 com 10. Ok, aguarde o trem. Agora sim, o trip 5515, trem baixado e travado. Cliente, pouso autorizado. 120 graus com 10 mais. Certo. Autorizador, assina M2-2-4. É 2-2-4, completa final, torre 1895, cheque pré-pouso com pouso. 1895, grato, 62-35-70. É 2-2-4. Torre Salvador, boa noite, o Xené 6224, localizador, 3 milhas do externo. Reporte externo, com embaixo travado, número 2 para o pouso, 6224. Contará externo, baixar trabalho 6224. Pode iniciar, chama o táxi, qual 235? No 5, eu salvo agora 00, menino, táxi à direita, não me escuta, Alfa Kilo, parte 3. Alfa Kilo, passe 37. Passou externo, baixou, travou, 6224, Xené. Gente, continua a aproximação, informarei, pista livre. Guardando pista livre, 6224. O Oxané 6224, pista livre, pouso autorizado, no 30 graus com 10 nós. Autorizado, pouso, Oxané 6224. Salvador, Stan 3305, para o curso de questionamento 06. Salvador, Altan 3305, para o pushback questionamento, posição 06. Afirmativo, mantém a guarda em 3305. Mantém. Europa 084, after the traffic landing, line up and maintain, after the traffic. Europa 084. After the traffic landing, line up and maintain 10 after Europa 084. Do you have any initial altitude for us? Altitude and 390, Europa 084. Copy, flight level 390, Europa 084. Do you want us to via Alpha or via Bravo to enter the runway? Bravo. Via taxi Bravo. No 612 autorizado, pois espero que também sem táxi. Vai chamar para o táxi, 3305. O 22 para o posicionamento, voo no 074. Primeira posição, 12 no 074, atrás da azul, está na retaguarda, vai iniciar o táxi, aguarde. Vamos aqui aguardando, 074. Azul 4235 com 75 a bordo, 39 de autonomia, alterna Campinas. Azul, táxi aprovado via India Alpha, ponto de espera, reporte pronto, 1018, ajuste. 18, via Alpha, reportando a ponto de espera pronto, foi corrigindo o POB, nossa 76. 76, copiado.